gosta assim, de 0 a 100 eu vou. Pega carona em mim, vai ter que aguentar. Vou te acelerar. Corre pra me pegar, que eu tô na pista. Vem me deixar maluca. Eu vou na garupa.